Você está ouvindo Ortonormais Podcast. Domingo, 9 de junho de 2008. Fala galera, aqui tá começando o quarto episódio dos Ortonormais Podcast. Aqui quem fala é o Quase Físico, emanando azar como sempre. E aqui comigo temos o Catão Cubano. Eu. Fala alguma coisa aí. Tô aqui. O Anônimo. Eu. E o nosso arbusto preferido, o Moita. Presente. E a novidade desse episódio é que temos um novo participante. A 727 quilômetros à minha esquerda, com incríveis 158 centímetros de altura, 49 quilos de pura nerdice, Nana! Pô, mas ela só sabe rir, cara. Você sabe fazer alguma outra coisa? Equilibrar uma bola no nariz? Ficou... Pô, eu tentei fazer ficar bonitinho. Isso é bom pra trazer equilíbrio. É. A gente precisava de uma mulher aqui. Com certeza. Não. Cara, um podcast tirando homem não dá certo. E outra grande novidade, né, é que o Dot não está de novo presente. É verdade, né? Sempre. Então, antes de começar, eu queria pegar e fazer uns comentários aqui do último episódio, que o pessoal falou, ah, por que você não comenta no ar e tal, o pessoal vai achar legal. Então, eu queria mandar um abraço pro Ivan, pro Waltrick, que deu a ideia de fazer os comentários aqui, também pro ex-físico, pro Donovan, cara, só porque ele tem um nome legal. E quem mais? Pra Fernanda, pra Lady Clementine, uhum. E eu acho que é isso, cara. Eu queria mandar também um agradecimento à Thaís, que falou que o nosso podcast tem um volume muito baixo e não dá pra ouvir nada, que ela copiou o MP3 pro iPod dela pra ouvir no ônibus quando tava indo pra cortar cana, né? E ela disse que não conseguiu ouvir nada, cara. Então, aqui foi uma boa dica. No próximo podcast, quer dizer, esse aqui vai ter um volume um pouco maior. Não, pede pro pessoal... Espero que ela compre caixinha de som decente, né? Que daí ela aumenta o volume. É sim, cara, vai levar uma caixinha de som no ônibus. Ou então pede pro cara do ônibus comprar um catalisador novo pro busão. Cara, também. Mas é isso aí. Cafetão, o que a gente vai fazer hoje, cara? Então, Quase Físico, é o seguinte, tudo começou no século XX. Então, as mulheres começaram a fazer panelaço, a se rebelar, né? Começaram a ganhar poder e hoje elas... coexistem com a gente, os homens, meio que de igual para igual. E algumas até viraram nerds. Então, por isso, hoje a gente vai entrevistar a Nana, que ela vai contar pra gente os problemas, né, de ser nerd, ter um aparelho reprodutor feminino. E... Menina, para de rir! Ela é nerd, cara, então... ela tá com vergonha. Então, eu quero saber se alguém quer começar fazendo pergunta. Pode fazer qualquer tipo de pergunta, que aqui não tem censura. Ai. Ó, eu acho que eu tenho uma que é de interesse de todo mundo, cara. Pois não. Porque assim, a gente tem muito leitor aqui, até alguns participantes também, que eu não vou falar quem, que assim, procuram garotas nerds por aí, né? Então, eu acho que ela podia já começar a falar sobre... onde a gente encontra esse tipo de garotas, quais são os hábitos alimentares delas e tudo mais. Hábitos alimentares, foi boa. Bom, vocês querem mesmo saber onde vocês encontram essa, uma faculdade de exatas? Pelo amor de Deus, não fala de faculdade, não. Isso aí é desculpa. Ah, você fez tal lista. Não. Ah, não sei. Se for... É que é muito particular. Tipo, livraria, num café. Um café, eu falei uma vez pro Kef, se ele quisesse encontrar uma namorada, era pra ele ir num café, abrir um livro e ficar o dia inteiro lendo lá. Tipo uma isso. Deu certo? Hã? Deu certo? Não sei, pra mim não, mas tá aqui pra ele dele. Não, pra mim não deu não, mas é que eu também não testei, né, cara? Então, eu não sei. E... Agora, hábitos alimentares é miojo, milho, Aí, sorvete. Necessitem muito preparo. Então, ó, você nerd que tá no chat da UOL procurando uma outra garota nerd pra sair, convida ela pra comer um miojo. Perfeito. Ou não vá no chat do UOL, vá no café mais próximo. Vai no café. Qualquer coisa, se você tem vergonha de chegar nela falando, escreve no guardanapo, oi, quer TC, e passa pra ela. É. Super criativo. Desenha ponto e vírgula e um parênteses. Se ela realmente for nerd, ela vai entender. É. Isso é verdade, cara. É aí que tá a seleção. Mas isso, você faz um teste já. Isso é bom, né? Ó, tá, vocês querem saber mais alguma coisa? Então, quando eu tava no colegial, eu tinha a visão um pouco assim, eu acho que distorcida, da preferência feminina. Eu achava que as mulheres, principalmente as nerds, preferiam outros nerds. Só que ao longo da minha experiência, né, eu percebi o contrário, que as mulheres, qualquer uma, nerd ou não, preferia só homem galinha. Qual é a sua preferência de homem? Você concorda com isso aí? Não concordo. Não, depende. Eu gosto daquele biotipo magro, branquelo, de óculos. Aí, Kef! Aí, Kef! Cara, que isso, cara? Que isso? Não necessariamente nerd, mas geralmente os caras que têm esse tipo são nerds. Então quer dizer que gordo. Tô sentindo indiretas pra alguém que tá junto aqui, mano. Então quer dizer que gordo espaçoso, jogador de Tibia, tá fora da jogada. Não! Tibia é foda. Como é assim? Tibia é foda. Não sei se é a maioria, mas as meninas nerds que eu conheço geralmente preferem homens assim, intelectuais, sabe? Aí, por serem assim, eles são geralmente desprovidos de muitos músculos e geralmente usam óculos. Mas ó, usando a ideia que a Nana passou de, por exemplo, ir num café, alguma coisa assim, eu acho que tem muito a ver com o que a nerd vai querer num cara. Por exemplo, se ela vai numa balada, ela vai bater o olho no cara e falar, nossa, olha como é que ele dança, né? Não, Kef, que nerd vai na balada, né? Não, tem de tudo, meu, tem de tudo. Agora, agora, a que vai no café, vai bater o olho no cara e falar, nossa, que poder de concentração que ele tem. Nossa, que lixo. É o que cada um acha importante, tá ligado? Aham. Ele está lendo Nietzsche. Nossa, vou discutir as minhas ideias com ele. É, coisa assim, entendeu? Mas ainda. Então você vai pra assustar mesmo. Você vai lá, mecânica quântica aí, porra, entendeu? Nossa. Aí a menina fala, nossa. Até você fala, nossa, doente. Ou então ela chega, nossa, você também leu Quem Somos Nós, quer dizer, assistiu Quem Somos Nós, é demais, né? É, certeza. Poxa, é demais. Super legal, hein? É perigoso encontrar esse tipo, né? Uhum. É. Agora, uma pergunta assim, que não, só pra sair um pouco desse escopo de relacionamento entre nerds, porque eu já tô passando mal aqui. Você que tem o tanto... Você que é nerd e simultaneamente mulher, então tem tantos genes pra lavar louça, fazer bolo, lavar roupa. Quanto. Preciso achar ele. Quanto os genes pra jogar Mario Kart, por exemplo. Me fala uma coisa, o que você achou da estética do novo símbolo do Google? Uma bosta. Ou uma bosta, né? É isso aí, cara. Aquele azul não, cara, tem nada a ver. E eu achei que ficou faltando mais cor. Sabe, ah, tá vendo? Que... Esse é o toque feminino, faltou mais cor. Parece um 8, parece um G. Aham, ficou horrível. Mas é o G pequenininho. Mas eu odiei o novo. Então, cara, é o G minúsculo, inferioridade. Não, ficou tosco. Para que aquele azul meio roxo não tem nada a ver com o Google? Eu gosto de roxo. Ah, que bonitinho. Temos que respeitar as diferenças, mas eu não gosto. Moita, você tem alguma pergunta? Ah, não. Esse é o Moita transbordante de emoção. Sua mãe tá, só vem aqui pra rir dos outros, né? Isso que é foda. É, no podcast... É por isso que eu não tenho um blog, cara. Podcast passado ele ficou bem quietinho, deixou o Quase Físico falando o tempo inteiro sozinho, contando as gafes dele. Cara, pô, o podcast passado foi mancada, cara. Só o QF dançou. Não, mas eu tive foi sorte, engraçado. Cara, eu tive sorte. Eu tive muita sorte porque o Cafetão perdeu, sei lá, 20 e tantos minutos aí de porcaria minha, cara. Eu tenho certeza que só tinha coisa minha. Eu acho que isso é protecionismo. Chegou a porcaria da baba, né? Quero dizer uma coisa. Mãe, se você escutou aquele podcast, é tudo brincadeira, viu? Sim, a gente saiu palavra por palavra. Ah, a parte que a gente cortou, pra falar nisso, cortou não, né, que a gente perdeu, eu acho que foi justamente a parte que os outros estavam falando das gafes dele. Não, então, não era. Isso, cara, por isso que deu a impressão que só quase físico. É o universo conspirando contra você, cara. A parte que perdeu foi a da baba, não foi? Não, a da baba teve. A baba tá lá? Não, mas vamos parar de falar aí disso. A baba tá lá? A Nana até ficou impressionada. É, cara, tenho certeza que ela ia mudar o conceito dela. Ô, Nana. Verdade. E você tava comentando aqui que o seu atual namorado, ele é jornalista, né? Como que é namorar um não nerd? É... Porra, ele pode ser jornalista científico, cara. Não, cara, as chances são muito pequenas. É estranho no sentido dele pra mim, né? Que ele tá acostumado a enxergar os outros caras nerds e de repente, uou, a namorada dele é uma nerd. Às vezes ele se assusta. É, tipo, mas às vezes ele se assusta. Ele tá, então ele tá acostumado a conversar com pessoas, assim, que usam a Internet Explorer, aí chega você com o Firefox usando abas, meu Deus do céu, que mina é essa? Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Ele já se sentiu tentado a roubar o seu dinheiro da escola, do lanche da escola? Tadinho de mim! É o paradoxo, né, cara? O cérebro humano não tá adaptado a conviver com esse tipo de relação. Mas eu acho que deve ser estranho pra ele, assim, porque principalmente por fazer jornalismo, ele tá acostumado a ver aquele monte de guria, assim, na faculdade de salto alto, toda arrumada, assim, e de repente a namorada dele não é assim, não sei se ele se importa ou não, se ele tá namorando comigo, ele se importa. É, então. É. Bom, então... Mas eu não entendi uma coisa. Você veio falando sobre como nerds pegar mulher e tal, mas você que é uma nerd não namora um nerd. É mesmo, né, cara? Eu acho que você me enrolou, né? É verdade, hein? Eu não vou em porra de café nenhum. Não, mas ele faz o biotipo nerd, assim. Ele tem uma cara, sabe? Ele só não é por dentro, mas por fora. Ah, ele só ainda não descobriu. Ele não tem uma alma nerd. É, acho que não. Ou ele tem e eu ainda não descobri. E o dia dos namorados passou. Que tipo de presente você deu pra ele? Um livro. Oh. Qual o livro? O Almanac do Fusca. É, tipo... Deixa eu falar. Fala. Porque, tipo, ele gosta de carros antigos, assim, na verdade. Nossa, ele ama carros antigos. Ele gosta de carros, tipo, ruim, né? Nossa, você fala isso pra ele. Ele tem um carro antigo e ele restaura também. Quer dizer que ele tem Fusca. Não, ele tem um Fusca, ele tem uma Mercedes. Eu já tive um Fusca. Ah, é? Minha irmã também teve um Fusca. Ele se chamava Maremoto. Ele tá azul e tremido pra caralho, viu? Bonitinho. É. Gente, várias gafes dentro dele. Ui. Ai, meu Deus. Uhum. Então tá certo. Ó, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Soldado! Você quer se casar com o estilo? Sim, senhor. Então você não pode perder as promoções da Battle Red. Fazemos do seu casamento a nossa missão. Aluguel de roupas e tanques limousine para noiva. Temos tudo para o seu dia D. Ligue agora, 565 Battle Red. Eu aceito! Bom, pessoal, estamos de volta com o Orto Normais Podcast. Então, Nana, agora a pergunta que não quer calar é: o que é a síndrome de Haushauser? Então, essa eu vou precisar da sua ajuda pra responder, né, que é essa. Como assim? Não, deixa eu contar. Foi uma sacanagem que o Kef fez comigo. Tá? Não dá boa. Não dá boa. Que um dia a gente conversando no MSN, e aí eu falei pra ele que eu tava tomando suco de pêssego e laranja, eu acho. Mas dois diferentes. Aí ele pegou e começou a me enrolar com uma história assim: não, mas você tem sempre isso, mas você gosta de fazer isso sempre? Nossa! E eu, né, tipo... Nossa, mas isso é muito perigoso. É, mas isso é muito perigoso. É tipo manga com leite, você não pode misturar essas coisas, menina. Não, aí não, daí você tem na cabeça. Não, daí ele começou... não, mas se você faz isso sempre, isso pode ser uma síndrome de não sei o que lá, esse nome aí que ele falou. E eu acreditei. Aí, numa bela hora, ele pega e fala assim: não, porque tem gente que tem isso, que pra cada garfada que come tem que tomar um suco diferente. Aí eu caí na real de que ele tava me zoando. Pum, pum. Não, pior que foi um negócio ninja, assim, eu fui levando ela a acreditar, certo? Mas nossa, mas é sempre assim? Ah, mas quando você faz isso, você sente tal coisa. Totalmente, assim, eu... Não, que é, foi mancada. É perigoso, ele manipula as pessoas. Eu não faço nada, eu não faço mais. Eu não faço mais. Até porque agora se eu fizer, ela já sabe podre o suficiente, meu, né? Eu tô ferrado. Agora é perigoso. E agora eu posso contar pra todo mundo, né? Fica melhor ainda. É melhor você não contar nada, não. Tipo, o poder dos ursinhos carinhosos, né? Putz. É mesmo, né? Nossa, cara, aquilo... Sinceramente, Kef. Olha, quase físico, eu fiquei enojado, cara. Vocês viram que já corrigiram? Não. Eu vi, fiquei de cara. A Wikipédia já corrigiu. Pois é. Fui mostrar pro meu filho que não tinha mais. Então, vamos contar, né? O pessoal não entendeu porra nenhuma. Tipo, eu, o Cafetão e a Nana, de madrugada, tipo, coisa de uma hora da manhã. Aí ela tava... Eu não sei por que ela falou de ursinhos carinhosos. Ah, eu quero lembrar tal nome de tal personagem. Você chegou com o link dos ursinhos carinhosos. Eu que cheguei, o que tinha falado do link. Desculpa. Preciso, tá vendo? Eu preciso confessar, na verdade, fui eu que tinha falado. Ah, lá viu? Pro bem dele, a gente finge que foi você, né? Não, é que a Nana tava falando que ela queria ser aquela menininha esquisita que aparecia nos ursinhos carinhosos, e daí eu não lembrava o nome, daí eu pensei, porra, eu acho que eu vou dar uma olhada, né? Aí eu falei, tá, mas eu passou. Sei. Pode falar que você curtia quando você era pequeno. Não, mas eu curtia, cara. Eu queria ser o Valente. Aí lendo a descrição. Cara, deve ser muito legal você disparar raio laser em forma de coração pela barriga. Bom, mas quando você... Deve ser sensacional. Então... Melhor que isso, só tem uma televisão na barriga. Deixa quase pra você falar. Tá bom. Então, cara, tipo, aí fomos na Wikipédia ver, né, pra achar o nome do diabo da menina que ela tava falando aí. E tinha lá na descrição dos ursinhos carinhosos o nome de todos eles, né? E no nome tinha lá Silvio Santos, cara. Santos era um ursinho carinhoso e a gente não sabia. Como que eles conseguiram colocar Silvio Santos lá, velho? É, não, cara, mas já aceitaram. Deixaram lá, né? Deve ter ficado por um bom tempo, porque quem no mundo vai entrar na Wikipédia e ler um artigo sobre ursinhos carinhosos? Ninguém. E o pior, de madrugada, né? De madrugada. Aquela coisa foi triste, cara. Foi triste depois de ter colocado aquilo na comunidade. Agora a comunidade vai bombar, todo mundo querendo saber o que é. É. Não, mas eu devia ter tirado um screenshot, viu? Não, eu... Burro. É, eu sei. Eu falo isso pra mim mesmo toda noite. Você devia ter tirado o screenshot. Vai lá pro cantinho da sala, ajoelha no milho. Não, não. Que sala? Eu não tenho sala. Eu tenho um cômodo só. É um salário. E todos os cantos já estão ocupados. O quase físico, ele, na verdade, ele tá usando aquela cabaninha do Gugu. Ele não quer que ninguém saiba, ele mora com os pais. Eu moro no quintal, né? É, mas pra se enganar, ele arma uma cabana com um lençol e fala que mora sozinho. Conhece esse papo. Aí depois uma plaquinha na porta, forte do QF. Fortaleza da solidão, igual o Super-Homem. Não entre. Aí, Fortaleza da solidão é se eu jogasse Tibia. Ah, é tipo a aura da solidão do Diablo, tá ligado? Por falar nisso, falando em jogo, ô Nana, que tipo de nerd você se considera? Porque existem vários tipos, né? Tem o nerd que curte música esquisita, tem o nerd que curte filmes underground, tem aquele que não sai do computador porque fica jogando emulador de Atari. Que tipo de nerd você é? Eu acho que eu sou meio que nerd por imposição, assim. Eu tinha muitos amigos assim, na verdade, só tinha amigos assim, e acabei pegando um pouco de cada um. Então eu gosto de jogar videogame desde pequena, agora atualmente Wii. E eu gosto também da parte culta, da nerdice, de ler bastante e tal. Eu acho que eu sou um misto de tudo, só que eu não jogo RPG, essa é a parte que eu não gosto. Que não é legal. Não, é a parte negra da força. O RPG é uma droga, porque não importa quão você não goste de seus amigos de cafetão, sempre arruma um jeito de você participar. Eu é que eu diga, cara, sempre quando tá tudo dando certo, alguém tem que acabar com a graça do negócio. Eu vou contar, posso contar com as físicas. Ele, KF, vem jogar RPG com a gente. Eu falei, não gosto dessas coisas de fantasia, espadinha e tal. Ele, não, cara. Eu falei, eu só vou jogar essa porcaria se eu puder ser um cara do futuro que tem um tanque. Aí ele foi lá, já botou aí eu tive que baixar, manual em inglês, espanhol, em latim, tudo pra ver, tentar converter. Como eu coloco um tanque numa coisa de fantasia medieval, né, cara? Daí... Pior que ele colocou e eu tive que jogar. mas me proibiram de jogar isso depois. Por quê? Porque eu tirava 6 no dado só. É verdade. É verdade, né, cara? E o que que eu era? Que eu ganhei. Eu sei que eu terminei o jogo em 15 minutos lá, que você tinha feito pra 3 horas. Ah, eu acho que ele era um bardo que comia todo mundo. Uma coisa assim. Eu tinha o poder da persuasão, cara. É. Eu lembro que comia todo mundo. Fazer tudo pra ele. Teve a vez que eu salvei o Moita, porque ele tava caído no chão. Eu falei, se eu segurar a mão dele, ele pode voltar a viver. Aí você fala, vou jogar o dado aqui. Pá, aí saiu o que você queria. E... Tá vendo, cara? Nunca duvide do azar. Você sempre pode acabar morando com alguém que pode fazer você jogar RPG de fantasia medieval. Mesmo você não gostando. É. E você pode gostar de jogar. Isso que é pior. Não gostei, não. Eu não gostei. Gostou, sim. Você se divertiu pra caramba. Bom. Não precisa ficar espalhando isso, não, mas eu não gosto. Bom, então, voltando ao cerne da questão, entendeu? Cerne... Ah, eu sou muito engraçado. Bom, ô Nana, você programa alguma linguagem? Ah, eu... não. Na faculdade eu tô começando a aprender C. Ridículo, né? Só. Pô, já é um começo. Você tem que deixar isso no profile. Fala que você é ridículo, que você pode ferir os sentimentos de alguém aqui. Não, eu tô falando ridículo, eu sabia só isso, sabe? Não, mas eu queria aprender. Um dia. Pra quê? Nem eu aprendi. Ué, justamente pra isso, pra fazer o que as pessoas não sabem. Mas ele é computeiro. Então, justamente. E ele, na profissão dele, não sabe, eu tenho que saber. Você quer ser toda alternativa, toda descoladora. É. Você quer manter, então, sua imagem de nerd típica. Não, Vai aprender latim. É tão útil quanto programar em C. Quer aprender? Vai aprender Esperanto também, então. É, cara, aprende Esperanto, oh, demais. Não, não, Esperanto é massa, eu queria saber falar Esperanto. É. Se você você gosta de colocar coisa inútil no cérebro... Se aprender a falar Esperanto e fazer um podcast só ensinando os nossos ouvintes. Putz, você não sabe a cócega que você tá fazendo no meu ego, cara. Não, não fica nessas ideias pro cafetão, não. Sabe o que tem que aprender? Começa a falar de línguas estranhas pro cafetão. Tem que aprender Logiban, aquela língua toda bizarra feita pelos matemáticos lá, quem que é? Não, cara, é Logiban, não é Logiban. Existe a Loglan, que um cara inventou para testar a hipótese de Sapir-Whorf lá da semântica. Aí depois uns matemáticos, eles inventaram o Logiban, que é tipo, eles fizeram um algoritmo para pegar formar umas palavras, né? Todas as palavras nessa língua têm 5 letras e elas são todas derivadas das 5 línguas mais faladas no mundo. É árabe, chinês, espanhol, inglês e russo. Binário. E binário. É, e a gente, todo mundo fala igual o R2. Igual o morto. Aí a gente vai precisar de um C3PO pra converter tudo que o desgraçado fala. É. Só serve isso, essa língua. Não. É que o esquema aqui é o seguinte. Quando eu comecei a aprender Esperanto, né, todo mundo me zoava na sala. Agora eu espero que uma nerd falando que aprecia Esperanto mude um pouco a situação. Você fala Esperanto? Não, não vai, não. Eu dou aula de Esperanto. Sério? Fala alguma coisa, então. Não, tem vergonha. Fala nada. Não, tem vergonha. Fala onde está a minha cueca. Cara, se eu falar, você vai saber se tá certo ou não? Que diferença isso faz, cara? Véi, todo mundo quer chamar muito pronto. Nossa. Então, eu tenho uma pergunta pra Nana. Então, mano. Fala. Nana, é o seguinte, eu queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser nerd. Já. Eu acho que isso todo mundo que é já sofreu, né? Tipo, sei lá, aquelas menininhas na faculdade, assim, menininhas não, né? Aquelas mulheres na faculdade de salto alto, aí eu chego lá com o meu All-Star e minha camiseta do thinkgeek.com, fazendo propaganda do site aqui. Aí elas olham assim, tipo, nossa, que é isso? Não só na faculdade, mas, sei lá, em vários lugares, tipo, nossa, você faz mecatrônica? Que horror, que curso de homem e tal. Nossa, você joga videogame? Credo, vem aqui pintar unha comigo. Esse tipo de coisa. Mas você não deve andar com pessoas, mas essas meninas não fazem curso de exatas também. Não. Então. Tem mesmo dentro da faculdade, do curso, assim, sofrer preconceito de meninos, de homens, assim, em relação a mim. Nossa, o que você tá fazendo aqui? Vai embora da faculdade, sabe? Que isso? Isso daí é bicha, para com isso. É verdade. Tem 3 mulheres na sala do cara, ele manda as meninas embora. Não, uma. Uma mulher. Só tem você lá e o cara te manda embora ainda. Ah, para com isso. Ah. De onde você faz faculdade? Ah, eu não vou falar, né? Moita, já era a sua aproximação, cara. Já era. Eu não vou falar pra todos. Eu tô em dúvida, porque em todo o tempo que a gente tava na faculdade, cara, eu nunca vi nenhuma menina andar de salto alto dentro da faculdade. Então tô curioso pra saber onde é. Ah, é que a gente fazia no mundo à parte, né? É que não é uma faculdade só de exatas, né? Não, mas lá também não era. Mas lá também não, é que... Não, é que faculdade particular, aquele monte de menininha fazendo publicidade, psicologia... Moda, na minha faculdade, tem moda. Então, a pessoa, se ela esquece o salto alto dela, não tem o que com que estudar o dia inteiro. Mas você sempre foi nerd, então, desde criança, ou você começou a adquirir esse comportamento mais depois, não, da puberdade, depois dos hormônios? Não, desde pequena. É porque eu acho que isso, assim, é em parte porque eu só tenho primo homem. Aí eu brincava das coisas que eles brincavam, isso é, tipo, ficava jogando videogame, brincando de carrinho, de flicção, sabe? Essas coisas assim, de flicção. Você tinha o cobra aí... do G.I. Joe? Não. Ah, eu tô sendo nerd. Então, daí eu acho que, tipo, sei lá, desde pequena eu acabei gostando disso e eu não me enturmava no colégio, daí acho que isso, eu comecei a perceber, nossa, eu sou diferente, sabe, tipo, não tenho amigos no colégio, ó, o que eu faço agora? Vou jogar videogame. Você não brincava de Lego também? Aham, tenho Lego até hoje. Ah, massa. Lembrei que eu já escapei de uma briga por ser nerd. Ah, é? Você tava usando óculos? Que coisa contraditória. Não, tipo, eu tava andando com um amigo meu, né, na rua e tal. Aí o safado, a gente cruzou com um cara, uma mina, e o safado secou a mina do cara absurdos, assim, tipo, absurdamente. Aí o cara ficou todo puto e tal, né? Aí ele já chamou uns caras, os caras começaram a vir pra cima dele, não sei o quê, e ia bater nele. E eu, né, falei, porra, vou tentar salvar o cara, né, vou tentar afastar da briga aqui. Aí quando eu comecei a falar com o, não, gente, né, não é isso não, ele é idiota, tá ligado? Aí o carinha lá, o chefão lá, o cara que queria bater nele, chegou e falou, ó nerd, o que, que você vai fazer? Você vai jogar um livro em mim? Vai embora, senão vai sobrar pra você. Aí eu falei, tá bom. E largou o cara apanhando. Vou apanhar porque seu o cara é babaca de ficar encarando a mulher dos outros. Seu amigo apanhou? Isso é ser trouxa, né, seu amigo? Qualquer outro que fizer isso, eu vou dar risada. Você devia voltar pra casa e pegar o Stuart de cálculo e jogar nele. É, um golpe de Stuart na nuca, cara. Pega um coin e joga nele, cara. Tipler nele. Nossa, aberto ainda. Nele. Um Tipler aberto. Joga um Sakurai nele, joga um Sakurai de Fudge. Boa. Mas foi bonito. Meu, falando em briga. Falando em briga, Nana, você já participou de alguma briga? Já. Na lama? Não! E no gel? Na lama, mas já bati muito. E no gel? Não, também. E no chocolate quente? Eu tenho uma melhor. E no catupiry? Eca! Não, mas já bati muito. Já mesmo? De quebrar já, o pau mesmo? Não, mas eu era uma nerd diferente, eu não apanhava. Eu batia. Ó. Oi? Porque não, porque isso é assim, né, os meninos nerds apoiam, mas as meninas nerds, geralmente, como elas andam com mais homens, assim, mais menininhos nerds, aí elas ficam mais, tipo, vem cá que eu te bato. Não, peraí, você batia ou você era tipo aquele chefão de última fase do Streets of Rage, que o cara fazia um sinal, aí vinha um monte de capanga bater em você? É, o cara podia estar até com um cano que não rolava. É. Não, eu só me defendia, mas eu conseguia bater nas meninas, né? Engraçado. Ah, então você batia nas meninas, não nos meninos. Nas meninas. Nos meninos bateu já alguma vez? Já. Cara, ela é mulher e nerd, como isso é possível? Só se ela pegou um power-up do Mario, porque eu não vejo de outra maneira. Ou ela brigou com o Stephen Hawking, tá ligado? Não me bata aí, não me bata aí. Piadinha mais Family Guy, cara. Pode que. Eu derrubei ele da cadeira de rodas. Ó, pessoal, prestem atenção, quem tá ouvindo, ela sabe quem foi o Stephen Hawking. Quem é o Stephen Hawking, É, eu sei. Sim. Ô, Nana, você gosta de algum tipo de desenho animado, assim? Gosto de... Pera, de que tipo, assim, que você tá falando? Porque eu gosto desde Bob Esponja até Evangelion. Nossa, louco, hein? Você gosta muito de Billy Mandy? Nossa. Billy Mandy? Não, nunca vi. Eu não conheço isso, né? Isso. É muito legal, cara. É igual aquele desenho que vocês me passaram. Não, eu gosto muito de Evangelion. Eu especialista em Bob Esponja. Robô? Hã? Eu ouvi Bob Esponja e robô. Ô Nana, complicado. Então, e o que você me diz de desenho japonês? Eu gosto de alguns. Eu gosto Hentai? Mais dos. Não! Eu gosto, tipo, de uns assim, bem nada a ver. Igual o Evangelion é o mais assim que as pessoas gostam, geralmente. Mas eu gosto de Love Hina. Bicha! Carecano, sabe? Esses animes, mas. Assim, eu sou a única pessoa desse chat que não gosta de Love Hina. Eu não sei se você sabe, mas a gente teve um sério problema de. Um problema patológico com Love Hina. É, porque foi assim. O Cafetão tava mexendo nos meus CDs de de tranqueirada, aí ele achou isso aqui, que é isso aqui? Eu falei, cara, não assista esse anime. Esse anime é perigoso. Porque se você assistir um, você vai assistir todos. E se você assistir todos, você vai querer assistir o especial de verão, você vai querer assistir o especial de Natal. E aí, o que aconteceu? O capitão ficou 14 horas na frente da TV assistindo tudo. Cara, o pior é que era tão imbecil, tão gay, mas era tão legal. Para o Segawa! Saudade! O Anônimo entrou também na jogada. Para o Segawa! O Anônimo foi engraçado. Ele passava assim, ia fumar lá longe. Aí ele passava olhando de novo. Aí chegou uma hora que ele não passou e ele ficou sentado. E ele só parou porque ele teve que ir embora viajar. É. E o Moita se recusou o tempo todo, né? Moita é uma rocha. Ah, mas o Keitaro dava dó dele. É, justamente, eu me identifiquei muito com o Keitaro. Também. E com a Tama-chan. E olha, mas assim, desenho japonês é legal, cara. Você aprende coisas. Por exemplo, em Love Hina, eu aprendi que garotas indianas são estranhas. Que tartarugas voam. Tartarugas voam. Que meninas se pegando é uma coisa completamente normal. Super. Ó, o Anônimo tá mandando links aqui do Love Hina, ó. Putz. Vamos ver o que tem nisso. Tô até com medo. É da Wikipédia. É porque eu não sei nada. Ele deve tá mandando pra mim ler e fazer comentários. Ah, verdade. E tem uma foto da escola que eles estudavam lá, cara. Todai, cara. É aquela que depois... Aí não vou falar o que acontece no final. É, a universidade de Tóquio. Um monstro cheio de tentáculos. Você não quer acabar com o sonho de muito nerd, muito otaku. Falar nisso, o que você acha? Não, me assistam, é legal. O que você acha dos otaku? Eu tenho mesmo que dar a minha opinião, assim, não, eu prefiro não falar. Tá, então me fala o seguinte, você já foi em alguma convenção de anime? Você já se fantasiou, de Evangelion? Qual unidade, hein? Qual unidade? Não me fala que foi o Eva 2. Putz. Não, mas eu fui... Como que é o nome daquela ruivinha? A Açúcar? Isso! Eu fui fantasiada de Açúcar. Olha só. De Açúcar? Já fui. Não, mas não porque eu gostasse, mas porque eu fui meio que obrigada aí. Uhum. Como assim? Ah. Você foi obrigada? Você vai ter que ir agora. Sequestraram você. É porque assim, eu tinha um namorado que ele era meio viciado assim nessa coisa de japonês, desenho japonês. Aí ele, não, você tem que ir comigo, você tem que ir comigo. Aí ele conseguiu a fantasia pra mim, aí eu, do que ele foi? Né? Ele não foi de nada, filho da puta. Muito bom, muito bom. Vamos lá, eu vou gostar de você muito mais se você for fantasiada com um personagem japonês muito doente. Isso me lembra a minha primeira namorada. Eu jantando com ela, ela fala: amor, você não vai comer a salada? Eu, não. Ai, mas você não me ama? Come a salada. Eu sei pelo que você passou, viu, Nana? Eu sei pelo que você passou, viu? Eu te compreendo. É, eu entendo, né, Kef? Aham. Uh-huh. Que bom. Mesmo assim, eu não comi a salada. Não, você foi mais forte que eu. Sei, conheço essa história. Não, eu pegava o alface e picava no meio do arroz pra disfarçar, mas... essa coisa aí, essas comidas aí. Então, mais alguma pergunta? Não. Eu só recebi perguntas assim do Kef e do Cafetão, né? Anônimo e o Moita... Não, mas eu te perguntei também. Você não quis responder, tá normal. O quê? Eu perguntei onde você estudava. Ah, é... Não, eu falei que eu estudo numa faculdade particular, mas... Uhum. Só. Não, mas é que se eu for fazer perguntas... O Cafetão vai ter que cortar depois. Né? Ué, porque você não arrisca, cara, de repente. Classificação etária vai ficar muito alta. Verdade, cara. Cara, A distância entre o lícito e o ilícito são dois cliques pra mim aqui. É verdade, né? Você colocar um ok, né? Eu sou o maior de 18. Fechou. Muito boa, muito boa. Mas tenta. Você, para... durante a sua graduação, você foi em engenharia, das coisas do tipo, assim? Como assim? Competição da sua faculdade, hein? Não. Semana de jogos? Não, semana de jogos, não. Acho que eu jogo alguma coisa. Mas não precisa jogar. É. Joga videogame? Não, não. Só jogo videogame. Não tem engenharia? Eu sou... Eu vou na faculdade, assisto a aula, saio, vou embora e volto pra casa. E você... Você já, assim, bebedou alguma vez? Mãe, é mentira, tá? Já. E qual foi o resultado disso? Eu dormi. Ah, sei. Isso é o que você lembra. Tem gente que faz coisa pior. Tem gente que bota fogo em pinheiro. Tem gente que chama a estátua pra ir pra casa. É, né? É. Tem gente que precisa que o outro leve ele pra casa. É verdade. Não, mas assim, eu nunca fiz nada do tipo de conversar com a estátua, de falar pra estátua que deve ser uma vida muito chata, ela tá ali parada. É. Nunca fiz nada. Brincar do de tipo. Pega com poste. Não, nunca. Você nunca conversou com o bonequinho da Nestlé? De sorvete? Bonequinho da Nestlé? Não. Falando em sorvete, só... Nana. Oi. Falando em sorvete, qual que é o seu sorvete preferido? Eu sabia que ia fazer essa, porque eu não sei falar o nome do meu sorvete preferido. Não é Häagen-Dazs? Não é Häagen-Dazs? É, mas eu não sei se fala assim. Eu não vou ficar falando pra todo mundo assim, ouvir. Eu não pergunto. Ó, tá vendo como é que mulher é complicado? Eu não perguntei qual que é a marca do sorvete. Eu perguntei qual é o sorvete. Não, mas é genérico. Chocolate, de creme, de flocos. Macadâmia. Não? Não. Macadâmia. Que merda é essa, cara? É, na verdade é de... baunilha com macadâmia. Caramelizada. Nossa, tá ficando cada vez mais complexo. Pois é. Esse é meu sabor de sorvete preferido. Se alguém quiser me dar um potinho de meio litro, eu não vou achar nem um pouco ruim, tá? Eu mando então, pro Sedex. Tá. Então tá aí, pessoal. Isso, podem quem quis... mandar pro Sedex, tá aí a dica. Isso, quem quiser se comunicar com a Nana, por favor, entre em contato pelo nosso e-mail. Diga a cor do... o nome do sorvete preferido dela e... Mas responda a pergunta. Um sorvete de flocos sem flocos é sorvete do quê? De creme. De nata. De nata. Nata. Eu vou ter que cortar, porque isso aí é um segredo milenar, cara. Não era pra vocês falarem, porra. Não? O podcast tá revelando segredos de milenares, né? Eu tenho outra pergunta. Fala. Você prefere Toddy ou Nescau? Pode. Nossa senhora. Nossa senhora. Ainda bem. Ou ovo maltine. Ovo maltine, mas eu não, tomo Todd por causa das minhas condições financeiras. Como assim? Ah, tá, entendi. Ela gasta tudo. Ela gasta quem tudo chamou com o povo da areia pra participar do podcast? Não, porque o problema não era você... escolher ovo maltine ou Toddy. O problema é você gostar do Nescau. A gente, não. Os nossos genes, eles já estão automaticamente preparados pra atacar qualquer um que gosta de Nescau. Porque a gente já teve muitos problemas com colegas de quarto que gostavam de Nescau, sabe? Não, Nescau, eca. Vem pra brigadeiro. Nem do Nescau. Que barulho? Barulho? Não sei. Eu ouvi também, mas eu não sei o que é. Também ouvi, mas eu não sei o que é, não. Ih, é um cerca. Eu acho. É, são os Azarons. É um cerca. São pairando. São os Azarons se densificando. É. Nana, outra pergunta. Oi. É, você cozinha? Não. Nada. Nada. Tipo, nível 1 de cozinha pra mim é ferver água. Nível 2, fazer macarrão. Eu já queimei uma vez. É... Não cozinho. Então tá aí aberta a proposta pra homens que cozinham encontrarem mulheres nerds nerd, por favor, aprendam a cozinhar, porque as meninas nerds não sabem cozinhar. Pô, tá aí, é uma dica preciosa. Uhum. Essa é essa mesmo. Mas você não sabe fazer nada, nada, nem doce, nada? Sei fazer brigadeiro, pipoca, meu arroz fica papa, eu sei fazer miojo, só assim, esse tipo de coisa. Papai, se tirar... Essa coisa que a mãe deixa no freezer. Se tirar as instruções de miojo, você consegue fazer? Faço. Ah, então tá bom. Então, é que miojo, né, é tipo um clássico. Qualquer pessoa que mora sozinha já sabe fazer miojo. Mas com todas as variações. Não é bem assim. Não. É. Aí vocês que estão se entregando. É triste isso aí, porque às vezes eu vou no mercado, né, aí eu pego lá 10 pacotinhos de miojo, né, aí você vai lá, aí a caixa te olha assim com aquela cara, tipo, aí você fala, é emergência. Ah, mora sozinho. Pô, eu já tive que pedir ajuda pro anônimo pra saber quanto tempo eu deixava o miojo lá no... Porra! É sério? Eu não tava sabendo disso não. Não, mas é porque a gente tava sem fogão, né? E a gente resolveu fazer miojo no micro-ondas. Putz. Aí tava todo mundo esperando o primeiro ir lá e tentar cozinhar o barato pra ver se ficava bom, né? Aí o primeiro que conseguisse contava pro resto do pessoal como fez. Você lembra de quando o nosso fogão fodeu e a gente ficou fazendo comida no, naquela lamparina? Nossa, cara. Esse é pior do que o dia que o meu gás acabou e eu fiz miojo no ferro de passar roupa. Caralho, meu senhor. Cara, não. Isso é a prova de que ela é muito nerd, cara. Eu peguei água quente do chuveiro, passei no meu filtro, coloquei água quente no ferro de passar roupa, aí deixei um pouco tempo lá, daí coloquei o miojo e ele ficou ótimo. Quase que eu adotei assim pra sempre, sabe? Temperatura ideal. Eu estou chocado. Bom, eu acho que já dá pra gente encerrar. Eu acho que todo depois dessa. Não, sim, eu acho que a gente agora acabou de concretizar o desejo de muitos nerds que estão ouvindo esse podcast, que é conhecer as estratégias, as artimanhas pra conseguir uma garota do mesmo naipe, né? É, eu acho que a gente devia depois fazer um específico pra isso no futuro, viu? Aquela coisa tipo Sun Tzu para pegar nerds. Para pegar nerds. Perfeito. Bom, e mais uma vez, por favor, pessoal, a gente gosta de ler os comentários e as perguntas e desabafos sexuais que vocês têm. Então, mande, por favor, e-mail para ortonormais@gmail.com. É, se vocês quiserem mandar mensagem, quiser mandar gravação. Áudio. Que... É, o Quase Físico pode ler. Um monte de mulher tá falando que a voz do Quase Físico é brilhante, que é encorpada. Super sexy. Super sexy. Gente... ele pode ler as mensagens, não tem problema. Não mandaram um recado falando que o e-mail tava com problema, não sei o que lá. Não, já foi corrigido. Mandaram. Patrick mandou. Um momento em nome do amor aqui no podcast, onde. O Kef lê os e-mails dos nerds pras nerds. Também, é verdade, hein? É verdade, se você quer mandar um recadinho do coração pra sua namorada nerd, é só mandar pra gente que a gente lê aqui no ar. Perfeito, então. E Nana, você vai continuar com a gente, né? Nos próximos podcasts. Pô. Então, fechou. Então é isso. Eu queria lembrar que eu aprendi muito nesse podcast também. Eu aprendi que dá pra fazer miojo com ferro de passar roupa. Não, isso sinceramente valeu o podcast, cara. E que o melhor lugar pra se conhecer uma garota nerd é fingir que tá lendo um livro numa cafeteria. Isso. É. Eu tenho que falar que eu aprendi também? Bom, sinta-se à vontade. Eu acho que eu não aprendi nada, mas enfim, foi legal. Foi uma perda de tempo. Você podia estar estudando, você podia estar... Eu estava estudando para a prova de física, mas tudo bem. Podia estar zerando o Super Mario sem cheat. No quase físico. Você aprendeu que não pode confiar no quase físico quando ele falar que você tem alguma síndrome. É, eu aprendi isso. O quase físico é um filho da puta. Brincadeira, então é isso aí, eu acho que dá para terminar. Até mais, galera. Até mais, pessoal. Até mais. Eu acho. Não. Eu ainda tenho louça pra lavar. Ah, se fudeu.